Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita da noite de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 214. Hoje é dia 15 do mês de maio do ano de 2019. Agora são 20 horas dessa noite fria de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje o amigo Álvaro Augusto Vargas e recebemos também a visita da nossa amiga convidada especial Marina Gervatoski. Daqui a alguns instantes a gente vai falar com eles. O tema do programa de hoje é o céu e o inferno. E o nosso amigo Álvaro responderá perguntas e nos auxiliará nas reflexões sobre o tema, sobre a justiça divina. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. E lembrando também que lá no Facebook nós vamos publicando, né, na medida que vamos estudando, lendo aqui os textos, a gente vai publicando lá para que você possa também compartilhar com aqueles que você gosta, estendendo essa mensagem de amor, essa luz a todos quanto dela precisem. Para abrir o programa, nós selecionamos o texto do Espírito Emmanuel, extraído da obra Justiça Divina, psicografada por Chico Xavier, denominado Espiritismo Explicando. Indagavas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te as ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento para a imortalidade vitoriosa. Perguntava sobre os amargos desajustes entre o corpo e a alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita asserenou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos? A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas para a construção do futuro melhor. Interrogavas em torno dos entes amados, além do túmulo. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio, e que toda criatura, ao desenfeixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão, do ponto de vista em que se achava na Terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que, em qualquer estância do universo, a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente, qual se devesses respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitava das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina, que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza. Perante Jesus que a chancela, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Vargas. Boa noite a todos, uma satisfação muito grande estarmos aqui reunidos para a reflexão dos postulados espíritas. E essa mensagem de Emmanuel é um resumo lindo da justiça divina, claro, né? Aliás, esse livro, justamente a justiça divina, né? Ele nos explica e nos consola a entendermos um pouco mais do mecanismo, como as coisas funcionam. Porque mais de 90% da humanidade acredita em Deus. Ora, se acreditamos em Deus, um Pai boníssimo, um Pai amoroso, como enfrentar as dificuldades e ficar desanimado ou revoltado perante os reveses da vida? E o Espiritismo traz a lógica, a explicação, a racionalidade para entendermos então as dificuldades que nós passamos. Então essa visão que Emmanuel nos traz, num breve sumário, seria mais ou menos isso aí. E nós aqui vamos estar conversando um pouco mais do assunto para entendermos os aspectos, as implicações da justiça divina nas diferentes filosofias e religiões, como isso é encarado e por que o Espiritismo é realmente a doutrina eletiva para o século XXI. Hoje um homem tão intelectualizado, um homem que não tem muito tempo, todo mundo é muito atarefado e necessita de respostas rápidas, racionais, lógicas e sensatas. E essa visão espírita que nós estamos trazendo aqui para os nossos amigos ouvintes. Muito bem. E é com o coração transbordando de alegria que eu posso dizer boa noite à nossa convidada especial, Marina Gervatoschi. Boa noite a todos os ouvintes. E meu coração transborda também de alegria de poder estar aqui nesse estúdio, sendo convidada para conhecer esse trabalho maravilhoso e também estar em contato um pouco com esses ouvintes, né? E também valorizar esses trabalhadores incansáveis da divulgação do Espiritismo que fazem nesta rádio, né? Muito obrigada. Pois é, durante todo o programa, a Marina está com o microfone tá aberto para ela poder participar, né, sempre que quiser, dos temas aqui que a gente vai abordar. E o Álvaro já deu até o início, quando ele falou sobre dogmas, né, que o Espiritismo vem derrubar dogmas. Então nós começamos, Álvaro, falando sobre justiça divina. A gente vai perceber que na visão do catolicismo romano, ao morrer, a alma poderá ir para o céu, para o inferno, de forma definitiva, eterna, ou para o purgatório, que é um dogma que foi instituído aí no ano de 593. Qual a visão espírita sobre isso? Então veja que são três destinações, né? Céu, inferno ou purgatório. A gente entender, compreender, porque a nossa compreensão de Deus é limitada pelo nosso nível evolutivo, nosso nível intelectual. Mas a gente consegue compreender a bondade divina, o poder divino, no mecanismo das galáxias, o movimento, a rotação da Terra, como tudo funciona, o planeta, que não é por acaso que essas coisas acontecem. Então, um espírito como tão bom, Deus, que criou nós que somos seus filhos, imaginar que um pai boníssimo, amoroso, ele fosse colocar um filho numa região de fogo e sofrimento para a eternidade, é uma abominação terrível, né? Que pai boníssimo é esse que coloca? Eu tenho 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças já grandes, né? E mesmo que eles cometam algum erro, eu vou tentar corrigi-lo, vou tentar orientá-lo. Se perguntar por uma mãe que tem um filho, um fascínora terrível, dentro de uma prisão, ela vai lá visitá-lo quando possível, levar comidinha, maçã, um biscoito, vai abraçá-lo, beijá-lo amorosamente, com toda a ternura do mundo. Imaginar que essa ternura, esse amor dessa mãe por esse filho criminoso é menor do que o amor de Deus para conosco. Então, nós espíritas compreendemos que não existe um sofrimento eterno, existe um sofrimento temporário. Quando foi criado o purgatório, no ano 590 e pouco, 593, já foi, de certa forma, um avanço para a aberração que era o inferno, né? Foi uma adaptação, uma já, adaptação, né? Uma adaptação, porque a lógica, gente, não pode ter um inferno eterno. Então, foi criado o purgatório. É bem da verdade que houve interesses não necessariamente tão assim morais quando foi criado isso aqui, porque a igreja, ela cobrava pela... Lucrou, né? Com as indulgências. Vendendo indulgências e também pelas preces pagas, né? Então, o pessoal pagava a igreja, então... Tinha até um papa que dizia: o tintilar de uma moeda no cofre do papado era uma alma que se redimia, saía do inferno para o purgatório. Quer dizer, então, essa visão, mesmo assim, foi um avanço, né? E o céu, como é visto os cristãos, é um céu de contemplação, um céu contemplativo. Você vê uma das expressões que Jesus utilizou na divulgação da Boa Nova, que o mestre disse, né? Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Trabalho. O Jesus disse: ele trabalha e meu pai trabalha até hoje. Ou seja, não existe lugar de ociosidade no universo, né? E nós espíritos, então, graças às milhares de obras espíritas trazidas pelos médiuns, conseguimos descortinar como é que é a vida no mundo espiritual. Chama a atenção de um livro específico que é muito divulgado, né? Nosso Lar, psicografado pelo saudoso Chico Xavier, e a mensagem do André Luiz, o espírito de André Luiz. Então, descreve em detalhes como é que foi a desencarnação dele, a vida do mundo espiritual, o trabalho, as necessidades. Então, a gente começa a entender que é um céu, na verdade, é um mundo, um planos mais elevados, a pessoa vai trabalhar. Então, essa realmente é a nossa visão espírita, que diferencia da igreja católica romana, porque não é realmente o cristianismo primitivo que Jesus nos trouxe. Foi já a Igreja Católica Romana, foi a adaptação dos cultos pagãos da antiga Roma, e foi inserido muita coisa ali que realmente não condiz com a mensagem pura e cristalina de Jesus. E é interessante, você falou sobre várias coisas, a gente pode desdobrar isso em várias outras questões. Vamos falar sobre a questão do louvor. Existe uma diferença, não é, Álvaro, entre louvor e bajulação, né? Porque um céu de ociosidade, onde as pessoas fiquem o tempo todo louvando a Deus sem nada mais realizar, né? É um Deus que precisa ser bajulado. E a bajulação é um desejo do vaidoso aqui na Terra, né? Do orgulhoso, daquele que quer se sentir importante. Depende que os outros façam isso para ele. Deus não precisa disso, né? Então, na verdade, o ato de louvor é um ato de humildade que beneficia aquele que louva, né? Não Deus. Ia ser um céu meio monótono, né, Marina? E não combina também com tudo que Jesus demonstrou aqui. Estaria em contradição. Eu costumo conversar muito com meus pacientes, quando eles colocam essas questões, são idosos, às vezes, tão próximos, né, dessa questão do desencarne. Eu lembro sempre, Jesus nos prometeu, né, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele vai atrás da ovelha desgarrada. Isso. Então, as ovelhas dele não são exatamente aquelas que resolveram segui-lo. São todas. Ele vai atrás daquela desgarrada. Então, muitas vezes a gente fica assim, só vai para o céu quem seguir Jesus, né? Todos iremos. Acontece que nós temos momentos diferentes de buscar. E às vezes é através da dor mesmo, como o Espiritismo explica, né? É, são tantas as questões mesmo para analisar e que nós temos que lembrar que não podemos contradizer o que o mestre exemplificou. Com certeza. E aproveitando também uma outra deixa, né, que o Álvaro também iniciou ali, é sobre as crianças. Olha que problema, né, para a igreja resolver. As crianças vão para onde? Se elas vão para o céu, então a vantagem é desencarnar a criança. É morrer, quanto mais rápido morrer, melhor, porque aí você garante uma eternidade já garantida. Mas veja bem, o que se faz até lá? Se a pessoa nunca foi adulta, não tem uma consciência de adulto, nunca foi adulto. Se ele é criança, ele vai ser o quê depois? Eternamente criança? Ah, não, ele vai ser convertido em um adulto depois? Mas que adulto? Então ele vai ser transformado, na verdade. Não é mais a mesma pessoa, não cresceu, não teve experiência, né? Não teve laços. Então, o que fazer com essa criança? Ah, não, ela tem que ficar lá até o dia do juízo final. E se ela não foi batizada, ela vai para o inferno? Né? Aí é pior ainda, é complicado. Agora veja, se a criança vai para o céu, então aquele que promove o aborto está fazendo um favor para alguém. Pois é. Olha quanta confusão. É, você vê que a igreja coloca a questão do limbo, né? Uhum. Onde as crianças e os índios, as pessoas pagãs, né, que vão ficar no limbo até o dia de juízo final. Mas isso fez aqui uma boa síntese, olha, não faz sentido isso, né? Você vai ter um filho, então, uma criança pequena, nasce com câncer, um problema qualquer. Conheci vários pais que perderam os filhos, assim, no aspecto da desencarnação precoce, uma idade muito, muito jovem, um sofrimento muito difícil para essas famílias. Imaginar que o filho vai para o limbo, quer dizer, é até uma falta de caridade. Você imagina um pai lá com criancinha pequena e chegar, olha, o teu filho vai, a alma dele vai para o limbo. Uma coisa muito forte. Né? Então, assim, o limbo é um lugar que não tem nem gozo e nem sofrimento. Uma, né? Coisa assim, é um lugar terrível, né? Não tem nada. Já o Espiritismo, quando fala da... Nem mérito e nem demérito, nada. É neutro, totalmente neutro. É quase a inexistência. Estar no limbo é quase não experimentar nada. E a doutrina espírita, que coloca de forma muito racional, lógica, sensata, a reencarnação, ela vê que fala da pré-existência da alma. É uma criancinha ali, mas já foi um adulto inúmeras vezes em outras existências. E regressando para o mundo espiritual, ela gradativamente recupera, conforme o nível evolutivo, a forma adulta. Então, ali que aí está explicado. E muitas vezes esse desencarne dessa criança é uma aprovação para os pais, ou até para a drenagem de energias negativas que aquela alma tinha antes de reencarnar e passou para o corpo físico e se depurou. Então começa a entender o mecanismo da justiça divina, que Deus não condena, Deus não cria um problema para a gente. Ele simplesmente nos permite colher aquilo que nós plantamos. Se nessa existência ainda eu me deixo levar pelos vícios, pela maldade, pela agressão, eu vou agredir meu semelhante, vou agredir também a minha alma. E meu corpo espiritual vai ficar impregnado de energias negativas. E pode ser que essa existência não dê tempo, essa energia negativa da minha alma, que eu impregnei, possa ser drenada para o corpo físico. Aí eu vou desencarnar, vou voltar para o mundo espiritual, repleto de energias negativas, e necessito voltar mais uma vez, ou várias vezes, para depurar e limpar essa alma. Então a gente vê essa questão das enfermidades hereditárias que aparecem, né? E agora as crianças não vão ficar no limbo, vão desencarnar, vão chegar lá, vão encontrar com os avózinhos que desencarnaram, os bisavós, e vai estar tudo em perfeita harmonia. Marina, a gente percebe que esse Papa atual, né, ele tem desenvolvido muito as ideias sobre muitos assuntos que antes eram totalmente obscuros. Algum tempo atrás, eu me lembro de ter visto uma uma citação dele sobre os suicidas, em que ele acreditava que os suicidas fossem, de alguma forma, atendidos pela misericórdia de Deus. Uhum. Então veja que ele já é uma leitura dele. Diferente. É, diferente. E agora, recentemente, né, na última semana, que foi Dia das Mães, numa mensagem pública que ele disse que as mães que estão no céu estariam orando por seus filhos. Então, o que nos remete a entender que elas estão fazendo alguma coisa, vivendo. Exato. Né? Então, não é bem o céu, talvez, que ele queira dizer, porque o céu, né, católico é o céu que vem depois do julgamento final. Uhum. Isto é, elas estão em algum lugar, não estão, Marina? Estariam, parece que existe uma evolução, não é? Estaria um estado de dormência, né, como dizem os evangélicos, os cristãos, né, que não acreditam na reencarnação. E, realmente, ele é diferente, esse Papa. Você vê que a própria a mentalidade da igreja ortodoxa, ela coloca que quando a pessoa desencarnar e ir para o céu, ela perde os vínculos familiares. Uhum. Porque ela virou anjo. Então, o anjo está acima as dores do filho, da ex-esposa. Então, ele não tem essa... E esse Papa, ele realmente, que Marina colocou, ele tem uma visão diferente. Tem. Agora, nós temos que entender... que ele já tem feito muita coisa, mas não pode avançar muito rápido. Ele não pode. Já tem um grupo contrário a ele. Já, exato, né? Já tem um grupo forte contrário a ele, politicamente, ali. Você vê, a gente nas organizações tão pequenininhas, são centros espíritas, quantas dificuldades a gente enfrenta. Imagina um Papa no Vaticano. Imagina. A Igreja Católica Romana é a maior empresa do mundo, né? É a maior empresa do mundo. Tem seu próprio banco, inclusive. Então, quer dizer... A gestão disso aqui, quebrar essas estruturas... É muito difícil. Jesus foi crucificado, né? Lá na antiga Judeia, né? Você vê. Exato. Tentar mudar, criar novos paradigmas. Aproveitando, Álvaro, o que você falou sobre anjos aí, a gente pode se aprofundar mais nisso. Na visão da Igreja Católica, os anjos são seres separados da criação, são seres especiais. Foram criados para uma destinação, né, especial, diferente do ser humano. E eles perdem, então, o parentesco com a família humana, assim entendendo. E dessa forma também, eles não podem fazer nada quando os companheiros aqui, né, quando os humanos são condenados ao inferno. Não é estranho isso? Né? Os seres humanos condenados ao inferno e os anjos sem poder fazer nada. Né? Olha, você sabe, a gente vê que essa visão, os dogmas da igreja, eles foram estabelecidos há séculos atrás num nível de ignorância muito, muito grande. A gente vê que Jesus, ele avançou até certo ponto na divulgação da Boa Nova, chegou um ponto que ele parou. Uhum. E ele disse que viria o Consolador mais tarde, queria não só consertar algumas coisas erradas que iriam acontecer com seus ensinamentos, como realmente aconteceu, mas também trazer fatos novos. E ele esperou 1850 anos, quase 20, de mais de 18 séculos, para a humanidade avançar um pouquinho mais no aspecto intelectual e dos sentimentos, para compreender a sua mensagem. E esses dogmas da igreja foram escritos numa época muito cinzenta da humanidade. Nós tivemos a Idade Média, né? Depois veio a Renascença, um período muito difícil. Então, o que está escrito lá e foi tomado como dogma, não pode ser mudado, é uma aberração. Se fosse fazer uma revisão do que foi escrito, que é difícil, eles viriam, não faz sentido. Então, o Espiritismo coloca muita fé raciocinada, a sensatez, a lógica, compactuada com a ciência e com a filosofia. Não pode ter um dogma, alguém cria uma coisa e vão seguir, não, aquilo agora é verdade. Não é verdade. Não, estava errado aquilo ali. Então, esses equívocos do anjo ser criado... Alado, né? Com asas. Uhum. É criado a parte também da humanidade. Deus criou o homem, criou o anjo, criou o demônio. Não faz sentido uma coisa dessa, né? O Álvaro falou uma coisa interessante. No livro do Céu e Inferno, eles colocam que a gente... concebe as coisas a partir do grau de entendimento da gente. Tanto que a concepção de inferno é o que a gente conhece de mais terrível aqui na Terra. E tudo houve, né? Houve cristãos na época pós-Cristo que foram colocados em tonéis de água fervente como sacrifício ou como tortura, né? Tortura. Então, essas coisas todas, né, o que poderia ser de mais ruim no inferno, só que a gente queimaria eternamente. Mas todas essas torturas a gente imagina partindo do ponto de vista do que a gente... E tudo mais é assim, né? A gente só concebe as coisas a partir do grau de percepção que a gente tem, né? E a gente vai alargando isso. Eu acho que a gente está num momento... O Espiritismo surgiu num momento dessa abertura. E mesmo assim, nós precisamos prosseguir, né? Porque tem muito ainda a aprender. Com certeza. Olha, só para corroborar, né, o que vocês disseram agora... A conversa entre Jesus e Nicodemos. Pois é. Ilustra bem essa situação, né? Jesus fala sobre nascer de novo e Nicodemos, né, que era um sábio, um doutor da lei, pergunta, mas como pode ser isso? O homem vai ter que, já velho, retornar ao ventre da sua mulher? Jesus falou, mas és doutor em Israel e ignora essas coisas? Se não me acreditas quando falo das coisas da terra, né, como poderias acreditar quando lhe disser sobre as coisas da casa de meu pai ou do céu? Então, isso ilustra a condição que o homem estava naquele momento. Ele não tinha condição de compreender nada além daquilo. Ele era um sábio, né? Um doutor da lei. Né? Um homem estudado, muito, né? Muito bem lembrado. E, né? Nos faz entender como que a mente nossa e o conhecimento nos limita para a compreensão de algumas coisas, né? Então, o Espiritismo veio mesmo como uma nova revelação nos cutucar a mente, para dar um outro voo nesse momento, né? Com certeza. Álvaro, nós falamos sobre as crianças no limbo. Mas me surgiu uma dúvida, né? As crianças e os índios são totalmente ignorantes. E quando a gente pensa em todos aqueles que professam uma fé diferente, que não reconhece Jesus como o caminho, a verdade, a luz, né? Por exemplo, os muçulmanos, né? Os que seguem o Islã, os budistas, os hindus, para onde eles vão? Estariam, então, segundo o entendimento da igreja, condenados ao inferno ou também no limbo? Olha, Jesus é o governador espiritual da Terra, é o Espírito puro que nós temos... certeza disso. Sabemos que tem vários ministros que trabalham com o mestre na organização do planeta, né? Mas esses espíritos, todos eles trabalham sob a coordenação de Jesus, e o mestre permitiu que eles fossem mensageiros celestiais reencarnando em vários países e várias regiões, de modo que a mensagem do amor chegasse da uma maneira que fosse compreensível. Então você vê Lao Tse, Sócrates no passado, Siddhartha Gautama, Buda, todos foram mensageiros do mestre, trazendo a mensagem de acordo com a capacidade que eles pudessem compreender. E a mensagem de Jesus é só uma: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Independente do rótulo que nós tenhamos, se é espírita, se é católico, se é budista, umbandista, o que interessa é o amor. E o amor, a expressão do amor é a caridade, que é o amor prático, né, em forma prática. A caridade de ouvir, a caridade de ter paciência, tolerância, o respeito às leis, à sociedade. Isso é o amor, né? Então, não importa a religião que a pessoa tenha, não importa o rótulo da garrafa. O que interessa é o conteúdo dessa garrafa, ou seja, o que nós estamos fazendo com a religião que nós dizemos professar. Nós usamos a boca para fora ou ela realmente está sendo gradativamente construída em nosso coração? É isso que vai interessar. Então é muito mais importante para Jesus um materialista, um ateu que seja caridoso, que seja amoroso, do que um espírita, um budista, um católico que distrate o seu irmão e não respeite o seu irmão. E reforçando o que o Álvaro disse, não é, Marina? A gente vê Jesus quando ele trata dos fariseus. Ele fala sobre os hipócritas, que eram religiosos. Eram pessoas que estudavam ali. E ele ataca, né, severamente os hipócritas. Ai de vós, raça de víboras, túmulos caiados por fora e dentro cheio de toda a podridão. Perfeito. Quer dizer, os ignorantes, até quem errou, a mulher adúltera, ele jamais criticou, condenou exatamente. mas os fariseus ele condenou. Daí a importância da gente entender a responsabilidade daqueles que têm acesso ao conhecimento e não os utilizam, ou utilizam de maneira a se beneficiar ou a prejudicar as outras pessoas. Eu gosto muito do capítulo primeiro daquele livro do Leon Denis, Depois da Morte, que trata desse assunto da história das religiões. Então eu recomendo, né, para quem quiser ler, é um capítulo de 100 páginas e fala desde os Vedas até o Espiritismo, toda a história e o trabalho do mestre, né, coordenando tudo isso. E o Álvaro falou muito bem, cada cultura, nós nos entendemos segundo o concreto, né? Como nós estamos na infância ainda da nossa evolução, nós somos como a criança, né? A criança, ela precisa do brinquedo para entender o mundo. E nós precisamos do mundo bem material. Conforme a gente for amadurecendo, esse mundo vai ficando menos material, mais etéreo. E as religiões também são assim. A gente as entende com os apetrechos e os aparatos. E agora nós estamos nos libertando disso. E é importante nós lembrarmos e aproveitarmos o momento para dizer que a mensagem do Espiritismo é essa. É nos libertarmos de todos os dogmas, de todas as coisas que nós precisávamos no passado para nos mantermos na fé. E agora é a razão mesmo, né? É o salto deste momento de transição, se nós pudermos dizer. Interessante o que a Marina falou, é uma evolução realmente da consciência. Na medida em que evoluímos, nós aprendemos a abstrair, né? A abstração do pensamento. Em filosofia, dá-se o nome ao método de fenomenologia, que é você buscar a essência das coisas e não a aparência delas. Uhum. É o que, com a nossa evolução, a gente vai buscando realmente a essência, o significado, e não só o que elas parecem ser ou a utilidade delas no primeiro momento. Álvaro, você falou sobre as indulgências lá atrás, né? Isso trouxe algum problema para a igreja ou para o entendimento de purgatório, de uma maneira? A gente vê que a ideia do purgatório que nós colocamos, que o purgatório, ele só existe na Igreja Católica, tá? Nem os muçulmanos, nem os protestantes, que é a Igreja Reformada, aceita o purgatório. Mas a gente sente que foi já um passo, uma evolução, colocar o purgatório, colocando um pouco de sensatez na justiça divina, com um Pai Celestial boníssimo, condenar um filho à eternidade. Qual pai? Eu tenho 4 filhos. Se tiver que um filho meu está num lugar desse, então, é muito doloroso, né? Muito difícil. Então, o princípio foi bom, mas o ser humano, o homem em si, ele, em vez de usar isso como uma forma de explicar melhor a bondade divina, viu como uma maneira de ganhar dinheiro, né? E saiu vendendo a peso de ouro, né? Indulgências, que seria o perdão, indulgência é perdão. O perdão para os crimes mais absurdos cometidos pelos nobres, pelos senhores feudais. Ele pagava lá 10 moedas de ouro se tivesse matado alguém e estava perdoado. E aí houve realmente um movimento contra a igreja, contrário, porque isso aí era um absurdo, né? Se não me engano, foi Leão X, esse Papa que vendia as indulgências, né? Uhum. E o Martinho Lutero, então, junto com outros, teve outros, claro, teve vários movimentos anteriores, não foi só Martinho Lutero. Lutero foi um, e ele se rebelou contra isso aí, e aí foi que deu origem à Igreja Reformada. Então foi interessante porque o protestantismo, em alguns aspectos, avançou mais do que a Igreja Católica. Por exemplo, o celibato. A gente vê que esse Papa aí está fazendo um expurgo na igreja, né, por causa do abuso de crianças, né? Isso foi muito triste, um capítulo triste da história, você privar um homem da sua sexualidade normal, ele tem que ficar, se ele não tem vocação para isso, ele tem que ser celibatário. E já a igreja protestante, então, os pastores que se casam, têm sua esposa, os seus filhos, têm uma vida normal, comum, igual outros cidadãos da nossa sociedade. Então, nesse aspecto, o protestantismo avançou mais do que realmente a Igreja Católica. Então, foi muito bom a questão dos pastores poderem, né, se casarem, né, na Igreja Católica. E realmente sair fora, de levar a religião um pouco mais a sério. Você vê que com todo respeito aos católicos, a gente vê que os protestantes, eles são muito mais caxias com relação à participação, são mais efetivos. Então, já foi um avanço. Agora, Martinho Lutero, ele não pôde fazer mais do que fez, já foi bastante, muito o que ele fez. E vários equívocos que a gente vê no aspecto religioso, como tem o inferno que eles aceitam, a gente sente que aí está colocando Deus aí como um Deus, né, muito, muito colérico, muito perverso, colocar um filho para a eternidade no inferno. Então, realmente não. E também o próprio protestantismo não explica muito da justiça divina. É uma fé meio cega, uma fé fanatizada. Coisa que nós espíritas, nós não concordamos nesse aspecto da fé fanatizada, a fé cega. O espírita sempre coloca a fé raciocinada. Eu tenho que entender a justiça divina. Eu me lembro uma historinha. Quando eu era jovem ainda, tinha um senhor no meu bairro. Eu era católico, né? Mas a minha mãe me apontou esse senhor. E ela, minha mãe, ela conhecia um pouco do espiritismo. Falou: "Ah, o senhor é espírita." Espírita naquela época é feiticeiro, né? É. O senhor é espírita. E ele me convenceu do espiritismo e tudo. Uma vez que eu conversei com ele, que eu perguntei: "Por que o senhor é espírita?" E ele, o senhor respondeu: "Ah, eu sou espírita porque eu sofro tanto." Ele tinha uma doença crônica e sofria muito, né? E a medicina naquela época, eu estou falando de mais de 50 anos atrás, era muito atrasada em relação a hoje. E ele falou: "Eu sofro tanto com a minha doença que eu tinha que achar uma justificativa, uma explicação para o meu sofrimento." Porque era uma pessoa muito, um funcionário público dedicado, uma pessoa boa, respeitava os filhos, a esposa, nada que pudesse desabonar a conduta desse senhor. E ele falou: "Eu não fiz nada, por que eu estou sofrendo?" Então, não achava, então aí ele, no espiritismo, ele encontrou a explicação. A justiça divina para o sofrimento, e passou a ser um grande divulgador da causa espírita. Isso é muito consolador, né? Muito consolador. Para quem sofre muito, é muito consolador. É, eu acrescentaria nos benefícios da reforma protestante a impressão, né, da Bíblia, as traduções, a impressão, o acesso à Bíblia. Você falou do evangélico que é mais caxias, né? Você veja que eles vão na igreja, no templo lá, com a Bíblia embaixo do braço, eles leem, eles acompanham as leituras. O católico já não é tão, né? Incrível. Álvaro lembrou uma história, eu lembrei outra. Minha mãe era católica antes de, até eu nascer. E ela conta que ela ia à missa, a missa era em latim. E minha mãe é uma geração só atrás da minha. Eu escutei missa em latim. É muito recente. Eu não sou tão mais velho que você, Marina. Eu escutava missa em latim também. A gente pensa em Martinho Lutero, John Hus, e acha assim, eles queriam traduzir a Bíblia há 500 anos atrás. 300? Foi. Antes de Lutero. É. Pense, e ainda nesse século passado, ainda aqui em Piracicaba, por exemplo, se faziam missa em latim. Era em latim. Quer dizer, as pessoas não entendiam. E, né, então, o prejuízo que se tinha, né? Uma cegueira total. O Lutero, bem lembrado pelo Wilson, foi ele que traduziu para o alemão a Bíblia. Já existia a imprensa naquela época, Gutenberg, né? E a Bíblia foi impressa. E a igreja ficou, na época, né? A igreja da época, não gostou muito, porque aí os crentes, tinham crentes que sabiam mais do que os próprios padres, pessoas devotadas, intelectuais que liam. Então, quando ia lá para aquela missa lá em latim e tudo. Não, peraí. Então eles questionavam, né? E aí já foi um passo. Você vê que, na verdade, o próprio Martinho Lutero, o protestantismo, foi um avanço no todo esclarecimento espiritual do planeta, né? Kardec, quando chegou, já tinha a base, a estrutura da casa, já tinha os alicerces montados. É. E com a proposta de instruir-se, né? É. Exato. Então, veja a mudança. E é interessante, né? Quando a gente fala em ocultismo, misticismo no tocante a mistério, a doutrina espírita não tem nada oculto, não tem nada de místico, né? De misterioso. Você chega, eu quero conhecer a doutrina. Bom, temos aqui o Livro dos Espíritos, depois tem outras quatro obras onde Kardec se aprofunda nos assuntos que ele trata no Livro dos Espíritos, e ali tem tudo o que você precisa saber. Desejando, você tem mais algumas centenas de livros, né, para ler, para estudar, né, a safra de Chico Xavier, enfim, os outros autores clássicos, como Leon Denis, que foi citado aqui, Camille Flammarion, Gabriel Delany, né, cientistas como Ernesto Bozano e tantos outros. Uhum. Então, existe um farto material, mas está tudo disponível para a gente. Não existe um nível iniciático, a gente só pode, a partir de certo ponto, a gente pode ter acesso a determinada instrução. Né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Sabemos que a Igreja Católica se baseia na sua visão de inferno em Dante Alighieri, né? Que no século XIV teve a visão do inferno em três partes. Ele fez uma viagem, né, foi transportado para os infernos, o purgatório e o paraíso. Isso pode ter alguma coisa de experiência mediúnica ou foi só realmente imaginação do autor? O que o Espiritismo entende é que Dante Alighieri, antes de tudo, quando a gente dorme, nós estamos dormindo, nosso corpo físico, a nossa alma se liberta do corpo físico provisoriamente. Ela entra em contato mais estreito com o mundo espiritual. Ela permanece ligada ao corpo físico, ela simplesmente se desliga e se afasta do corpo físico conforme o nível evolutivo dessa alma. E o nosso Dante Alighieri, então, ele foi levado a conhecer as regiões do umbral, que a gente coloca umbral, é a região muito próxima à crosta terrena, depois foi levado para as regiões, umbral mais... umbral mais brando, né? E levado para os planos mais elevados. E na visão dele, o conhecimento que ele tinha da época, ele escreveu conforme ele pôde interpretar. Para dar um exemplo singelo, se a gente pegar um índio que nunca saiu da floresta e colocar no avião, colocar dentro do centro de São Paulo... No shopping. Ele vê como é que uma cidade... Depois pega esse índio de volta e põe lá na tribo para ele contar para os índios. Explica lá o que você viu. Então ele vai falar, imagina que ele vai, como é que ele vai descrever um avião, um caminhão, um carro, o trânsito caótico de São Paulo. Então Dante Alighieri, ele estava fora do corpo, que é muito mais complicado, visitou esses três planos, que seriam o umbral inferior, o umbral e os planos elevados, e trouxe então essa visão da Igreja Católica, né, a Igreja Católica Romana, e foi realmente isso aí, como ele descreveu as figuras dos espíritos lá muito degradados. Ele colocou e ficou com a figura do demônio, do Satanás. Do garfo, né? Do garfo. Revirando as almas. Nós temos que entender que, quando nós mencionamos anteriormente, se eu agrido alguém, se eu vou em vícios, a minha alma sofre esse impacto. Tem um romance muito interessante chamado O Retrato de Dorian Gray. E ele, basicamente, é um romance famoso, um romance em inglês, onde um jovem... Ele faz é um romance, né? Ficção. Ele vende a sua alma para o demônio, né? E fica com sempre jovem. Só que o quadro onde ele tá retratado, ele vai se degradando. Então o quadro vira um monstro e ele fica bonito. Seria de forma parecida o que acontece com a nossa alma. Se eu vou ter uma conduta moral equilibrada, se é uma pessoa boa, a minha alma fica bela. Agora, se eu vou ser uma pessoa perversa, a pessoa que vai maltratar as pessoas, a minha alma vai ficar feia. Quando há o desencarne, a pessoa sai do corpo físico, a alma se liberta porque houve a parada cardíaca, enfim, o corpo somático já não tem mais vida. Eu vou estar no corpo espiritual, vou refletir ali o meu estado de espírito, como é que eu vivenciei na Terra. Então é essa alma feia ou essa alma bonita que o Dante Alighieri viu. Então as feias ele colocou como um demônio. E as belas como os anjos. Então foi a visão que ele interpretou, ele trouxe e a Igreja Católica adotou. Então não é ficção que o Dante viu, ele simplesmente colocou na interpretação, respeitando os limites intelectuais e o conhecimento da época. Agora, não sei se eu posso deixar uma partezinha aqui a respeito disso. Eu tenho uma Divina Comédia resumida, né? E então eu não li toda a Divina Comédia, que é um livro grande, né? E de tudo que eu lembro lá, das coisas que ele viu, ele foi descrevendo como seria, como se encontraria no plano espiritual, nesse plano, né, que ele descreve lá no inferno, por exemplo, uma pessoa que matou a mãe, uma pessoa que fez outra barbaridade, que tirou a própria vida. E o que fiquei gravado, as outras coisas eu acabei esquecendo. Mas um detalhe curioso para nós aqui brasileiros que passamos esse momento tão difícil é que os políticos, ele via lá os que enganaram o povo, todos com a boca costurada com arame. É só uma curiosidade, né? Por terem falado, isso aí é um trecho da Divina Comédia, né? Esse, só para nós vermos. Provavelmente foi a interpretação dele, mas o que a gente sabe é que um dos desencarnes mais difíceis para a pessoa voltar para o mundo espiritual é o suicídio. Uhum. Porque o suicídio é um criminoso. Você vê que o quinto mandamento dos 10 mandamentos, o quinto é não matar. Então, o suicídio é um assassino. Só que contra a própria vida, o que é mais lamentável. Né? E ele é egoísta também, né? Porque não pensa na esposa, nos filhos. Conheço várias pessoas que fizeram esse ato, é lamentável. Uhum. Então, vai chegar no mundo espiritual num estado muito deplorável. Mas não é a desencarnação mais dolorosa. A mais dolorosa são os políticos corruptos. Porque esses prejudicaram muita gente. Hospitais, creches, quantos problemas acontecem por causa dessa corrupção. Então, quando a gente vê os políticos corruptos, a boca costurada é pouco. Pouco. O sofrimento vai ser... Nós temos que ter pena dessas pessoas, porque o sofrimento vai ser muito grande. As religiões geralmente explicam que a causa do nosso sofrimento remete ao início dos tempos, à criação do homem, ao pecado original. Essa seria a causa de todo o sofrimento humano hoje, né? Não vou nem... É contra feminista dizer isso, né? Que ainda a mulher levou o homem, né, a experimentar do fruto, do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore proibida. Faz algum sentido essa leitura? Como interpretar, né, esse entendimento sobre a causa do sofrimento? É uma alegoria, né? Vai botar a culpa toda na Eva. Ainda. mas que essa Eva danadinha. Mas um dia não... é Eva, outro dia é Adão na próxima encarnação, né? Pois é. Retificando. Nós temos que entender que as humanidades nos diferentes planetas, não é só o planeta Terra que é habitado. Todo o universo só temos nós. Seria uma ignorância muito grande. E nós temos de tempos em tempos, os planetas também evoluem. O homem evolui. A sociedade do homem de hoje, no século XXI, ele é bem mais evoluído do que o troglodita nas cavernas. O homem já evoluiu bastante ao longo dos milênios, ao longo dos séculos. E o planeta também. O planeta Terra já teve dinossauros, Tiranossauro Rex, já teve os répteis. E hoje é um planeta muito mais estabilizado. Então, o planeta Terra, como está hoje, nós estamos vivendo um período de transição, é o chamado juízo final, ou separação do lobo das ovelhas, né? Do joio e do trigo. Até o final desse século, esse processo vai ser concluído e a Terra vai entrar vai ser um planeta de paz. É planeta de regeneração. Hoje é planeta de provas e expiação. Acontece que outros planetas já passaram por esse processo no passado, há milênios. E quando tiveram esse processo, houve a separação também do lobo das ovelhas. E as ovelhas, as pessoas boas, continuaram reencarnando nesse planeta que foi evoluído, uma outra categoria. E os reprovados vieram para onde? Aqui, para a Terra. E os que chegaram aqui encontraram a Terra primitiva. E eles, lembranças que eles tinham era de um paraíso, que o planeta que eles deixaram, um planeta tão elevado, tão bom, que vir para a Terra, um planeta primitivo, é como se tivessem perdido o paraíso. E daí se criou essa visão de Eva e Adão sendo expulsos do paraíso. Então não é uma fantasia, mas uma alegoria de uma coisa que aconteceu há milênios aqui nesse sistema. Nós acreditamos que seja que pelo Espiritismo, com essa explicação, seja a ciência que mudou completamente, né, essa concepção do mundo ser criado em 7 dias, mas a Gênese nos diz, a Gênese Espírita nos diz que foram 7 eras geológicas, isso, né, e com todos esses bilhões de anos, de existência anterior à raça humana ainda, não sustenta mais essa... Não sustenta. E assim, a gente pode fazer uma analogia, né, com os primórdios da vida humana ainda, antes da consciência humana. Essa árvore do conhecimento é exatamente isso, o momento em que o ser humano deixa de ser animal, que recebe o toque divino, a centelha divina, e que passa a ter conhecimento dele mesmo, né? A se reconhecer como indivíduo, como consciência, né? A olhar para si, se ver e olhar para o outro, tanto que logo mais, né, no relato bíblico, eles sentem vergonha um do outro. Até então não sentiam, porque o animal não sente vergonha, né? O homem sente. Interessante como é que o Espiritismo coloca essa questão, porque na visão espírita, todos nós fomos criados simples e ignorantes, e com chance de reencarnar várias vezes, e nós vamos evoluindo. Tá? Então, hoje nós somos pessoas muito melhores do que éramos. É a visão um pouco diferente, por exemplo, do hinduísmo, que coloca que a pessoa é criado pura assim, depois vai errar, e vai reencarnar talvez com um animal. Na visão espírita não é assim. Nós nunca regredimos, nós sempre estacionamos, podemos nos endividar ou evoluímos. A escolha é sempre nossa, e nós estamos hoje colhendo o que nós plantamos. Então Deus não nos condena a nada. Deus nos dá o que nós plantamos. Se eu quero ter uma vida mais equilibrada, mais serena, uma vida de paz, eu tenho que semear a semente da paz. Agora, se eu semear a semente do ódio, da discórdia, da inveja, da fofoca, eu vou colher o que eu plantar. Ou seja, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Bom, então a gente vai falar sobre isso, sobre anjos caídos, né? Sobre o líder dos anjos caídos. Só que a gente não vai falar agora, não. A gente vai dar um tempinho aqui pro Álvaro e para a Marina beberem uma água e a gente volta em alguns instantes. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. A gente vai de música agora, vamos ouvir Gilberto Gil com a canção que é uma prece, Se Eu Quiser Falar com Deus. E retornamos em alguns instantes para o segundo bloco. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, aceitar a dor. Tenho que comer um pão que o diabo amassou. Palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Pra segurar, tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite de quarta-feira, do dia 15 de maio. Estamos aqui com os amigos Álvaro Augusto Vargas e recebemos a visita especial aqui da companheira Marina Gervatoski. E falamos sobre o céu e o inferno e a justiça divina no último bloco. Eu parei quando começamos a falar sobre os anjos caídos. Jesus expulsou seres endemoniados, conforme constam nos evangelhos. Então o diabo existe. Satã, o rei dos diabos, né? Satã é um anjo decaído, assim como explica o catecismo. E os anjos e querubins são seres criados à parte. A gente já falou sobre isso, mas são seres opostos então aos anjos. O diabo eram também anjos. Explica melhor para a gente entender, Álvaro, e explica com relação, qual é o entendimento do espírita com relação a esse assunto. É o dogma da Igreja Católica Romana de que Deus criou os anjos à parte da humanidade. Nós espíritas não concordamos. É como se fosse então ter uma classe privilegiada. Já basta os privilégios dos políticos lá em Brasília, vão ter também isso lá no mundo espiritual. É demais, né? Aqui já está. Nós vamos resolver essas questões aqui no Brasil e outros países. Mas não, Deus não criou uma classe de anjos. A visão espírita que nós mencionamos antes aqui, né, no grupo aqui nosso de estudo, é que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem nenhuma distinção. O que a cada um, a gente vê a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi, são espíritos, almas que já evoluíram através de várias reencarnações e foram se depurando, foram evoluindo seus sentimentos, a sua intelectualidade. Deus não os criou assim, eles adquiriram esse patamar. Então não foi criado nada disso aí. Agora, esse dogma de que então Deus teria criado uns anjos, eles se rebelaram contra Deus e Deus os mandou então para serem espíritos do mal, se isso fosse verdade, seria um Deus então falível, né? Deus é onipresente, onipotente, cria então um espírito falho que vai, é puro, depois vai ficar impuro. Então já seria então um Deus, um semideus, não seria Deus, um Deus da perfeição. Então essa visão até é atentado à compreensão do Pai Celestial como um ser incriado e criador de todos nós, que teria tido um erro nessa criação. A gente começa a entender que esse dogma é um dogma muito antigo, quando a própria intelectualidade daqueles da antiga Igreja Católica Romana tinha suas limitações. Talvez hoje um grupo de intelectuais da Igreja Romana, se pudesse rever os dogmas, ia abolir isso aí, porque atenta qualquer contrassenso mesmo. Contrassenso, né? Total. Então realmente não faz sentido. Então não existe criações à parte. A humanidade, os espíritos são criados simples e ignorantes de todo o universo, e cada um vai crescendo de acordo com a sua capacidade. Não existe uma. Agora, existe espíritos do mal no mundo espiritual? Existem. Ó, você tem vários criminosos, traficantes de drogas, organizações criminosas, a máfia. Quando desencarnar, vai ser o quê? Vai virar anjo porque que passou para o outro lado? Não. Eles formam verdadeiras quadrilhas no mundo espiritual. E eles vão, claro, procurar, às vezes, prejudicar os homens aqui encarnados, por afinidade. Se eu pensar coisas más, eu vou atrair para perto de mim esses espíritos que vão me perturbar. Nos evangelhos, quando cita que Jesus, ele curou as pessoas obsediadas, né? E usou a expressão endemoniados, porque era a expressão da época, assim, e nós usamos a expressão mais correta, espíritos obsessores, são irmãozinhos nossos atrasados, às vezes doentes, ou às vezes cheios de maldade, que vão nos prejudicar. Jesus os afastou. Mas isso a gente explicou também, que nada mais é do que a alma dos próprios homens que habitaram o corpo físico quando estava aqui encarnado, que desencarnando, chegando no mundo espiritual, cheio de maldades, continuaram fazendo maldades. Nós estamos submetidos a ele? Não. Eu posso escolher os meus pensamentos. Eu posso ter pensamentos elevados, ter ações boas, atrair para perto de mim bons espíritos. E aquele que atrai espíritos ruins é porque está num caminho equivocado, tem que mudar, tem que fazer sua transformação moral, né, Marina? É. Marina, o Álvaro citou algumas vezes que os espíritos foram todos criados simples e ignorantes. É claro que quando a pessoa está nos ouvindo aqui, observa a sociedade, vê pessoas em graus tão diferentes, como o Álvaro mesmo citou, né, criminosos, né, que cometem crimes, né, hediondos, e outros seres tão elevados como Chico Xavier, enfim. Uhum. Segundo a Igreja, os seres humanos foram criados no sétimo dia. Portanto, teríamos o mesmo começo. Esse é o mesmo entendimento do Espírita? Deus criou o homem num dia? Todos no mesmo dia? É. Não, ele continua criando. Como você disse anteriormente, ele trabalha incessantemente, né? Então, nós não temos capacidade ainda de entender infinito e eterno. É nos difícil, como é para a criança entender logaritmo e essas coisas todas. Mas não que o logaritmo não seja um fato, né? Para quem já consegue entender. Nós continuamos sendo criados incessantemente. Nós temos dificuldade de entender a eternidade. Então, como já foi dito também pelo Álvaro, aqui na Terra, a doutrina espírita divide de uma forma assim para compreensão as categorias dos avanços morais do espírito, mas dentro de cada escala, e a nossa aqui no nosso mundo, que é de provas e expiações, coexistem umas subescalas, porque Deus também permite que aqueles que evoluíram possam voltar para dar as mãos para aqueles que ainda estão atrás, como todos nós fazemos na nossa vida aqui, como várias vezes o Álvaro exemplificou. E se nós estudarmos bem o Livro dos Espíritos, Kardec também coloca sempre: se nós quisermos entender a evolução do espírito, nós olhemos a escala da nossa vida, do nascimento à morte, como a gente faz um crescimento, nasce ignorante e morre, né? Envelhece com a possibilidade da sabedoria, né? Então, aqui na Terra nós temos várias escalas, mas uns dando as mãos para os outros. Cada um segue no seu tempo, não é, Álvaro? Só que se a gente permanece muito tempo, o que que acontece? Sem progredir ou progredindo muito pouco? A gente vê assim os relatos sobre Jesus, E fala que Jesus, ele ria. Ele era uma pessoa, bem, pelo que a gente sabe, bem-humorada, mas ele muitas vezes estava mais triste e choroso do que alegre. A gente começa a perguntar, nossa, mas por que que Jesus estaria ali triste e choroso? Ele que é o governador espiritual da Terra, ele conhecendo as limitações do homem, por que que o mestre estaria meditativo e triste? A gente começa a entender como o pai, que a gente fala para os filhos seguir um caminho para cá, e muitas vezes o filho totalmente oposto. Eles têm a liberdade de decidir, né? E a gente fica triste. Então, Jesus sentia a tristeza do mestre, eu entendo que ele se via como, né, o pastor de todo esse rebanho de humanidade, muitas das ovelhas seguindo um caminho de sofrimento. Então, o mestre chorava e ficava triste quando ele vendo o homem buscando o sofrimento. Ao agredir a lei, ele vai colher as sementes amargas, a colheita amarga da semeadora invigilante. Ele sofria para isso, pelo sentimento elevado. Então a gente vai entendendo desse mecanismo e como é que o mestre fazia com quase com todos nós. Né? Existe o livre-arbítrio ou existe um certo determinismo em algum ponto, em algum estágio? Porque um criminoso pode optar por permanecer no mundo do crime indefinidamente? Séculos e séculos e séculos? Não, não. Existe um programa divino, né? E eu gosto muito de explicar isso entendendo o merecimento dos filhos que já estão no caminho do bem. Nós sempre dizemos que quando você está no caminho do bem, você merece proteção. E o Espiritismo explica bem essa proteção e a gente tem sentido em nossas vidas. Eu acredito que muitos dos ouvintes podem estar comigo agora, comungando dessa ideia. Existe nas leis de Deus, que Ele criou leis para que funcionasse esse universo, a proteção contra o crime. E muitas vezes a proteção contra não sofrer o lado mal da lei, né? O lado mal do crime seria bloquear o criminoso através de diversos mecanismos. Então, ele pode ser impedido de escolher, de fazer suas escolhas reencarnatórias, né? E ser obrigado a seguir alguns... o determinismo, né? A determinação do nosso pai. Porque todo pai quer proteger os filhos do mal. E se ele precisar, ele segura um para que um seu filho não mate o outro seu filho. Protegendo aí, eu digo, Wilson, os dois. Nós não entendemos ainda. Protege um de sofrer o crime e o outro de ser criminoso. Muitas vezes a gente acha que o determinismo é impedir o livre-arbítrio do outro, não. É segurar para que ele não vá mais adiante nisso. A gente às vezes não entende por esse lado. Mas o pai, ele cria fórmulas para que seus filhos não avancem tanto. Álvaro, nós vemos em muitas obras que antes da reencarnação são descritos... descrita a participação daquele que vai reencarnar em um projeto reencarnatório, onde a pessoa se conscientiza de suas necessidades, colabora, né, com aquilo que ela vai experimentar, com o que é necessário para ela. Isso acontece também com os criminosos, por exemplo, aqueles que estão engendrados no crime ali, obstinados, estão vivendo muito bem no plano espiritual, que não querem voltar para cá. Você falou dessas organizações criminosas. Olha, tem a reencarnação que é projetada, que é programada, vai depender do nível evolutivo de cada um. Quanto mais evoluído é o espírito, mais complexo é o processo reencarnatório dela, né? Uma grande parte, talvez um terço da humanidade, ainda é uma reencarnação que chama compulsória. Ele é pinçado e jogado para reencarnar. Consultado. Não é consultado. O nível dele é tão atrasado, tão ignorante, tão estúpido, que ele vai naquela reencarnação compulsória em regiões de conflito, em regiões difíceis, porque a dor ela vai É como o escultor vai lapidando a pedra e transforma numa bela estátua. A dor também lapida muito o coração endurecido, não vai sofrendo. Eu conheci um indivíduo na minha vida profissional, nunca vi uma pessoa tão fria, tão má, fui sensível. E ele perseguia muita gente, era funcionário público. Eu falei, gente, como é que pode uma pessoa tão má assim, sem necessidade, mas fazia o mal pelo mal. E eu soube depois, já viajado, ele tinha uma filha que ele tinha adoração por essa filha. E essa filha, uma doença fulminante, coisa de meses, ela desencarnou. E esse homem dava urros de dor. Os vizinhos falavam no apartamento, aguentavam tantos gritos de quase louco de sofrimento. Você vê que... São os mecanismos da vida para amolecer o coração, né? Tudo dentro da lei de Deus, né? Então, assim, a gente vai sentindo... Quando Jesus, ele chorava vendo ele falou... No alto da cruz, Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem. Então Jesus chorava. Então o Espiritismo traz justamente, não é para transformar o indivíduo em santo. A evolução não dá saltos, mas é compreender a justiça divina, não ficar revoltado, aceitar, ter resignação nas coisas que não podem ser modificadas, compreender as dificuldades que a sociedade tem, entender que se eu vivo uma situação difícil, alguma coisa eu devo ter feito. Tem uma explicação interessante desse mecanismo de justiça divina. É quando alguém nos agride por qualquer razão, é porque, como que Marina explicou, é que, de certa forma, minha alma era eletiva a receber essa agressão. Senão não aconteceria. A pessoa vai te agredir, vai dar um tiro, erra o tiro, vai jogar uma coisa lá, erra também, alguma coisa... Se eu sou atingido por alguma coisa, por palavras, pensamentos, agressões que for, é que minha alma tinha alguma impureza no campo espiritual que permitiu isso. E quando aquela pessoa me agride, eu paguei meu débito. Então, na verdade, aquele indivíduo que me agride, ele me faz um bem, embora essa não seja a intenção dele. Desde que eu não vá me vingar, vou deixar pra lá, porque senão aí eu perco... Às vezes você faz um débito maior do que o anterior. Então, exato. Por isso que o Espiritismo luta. Se eu souber, como Jesus diz, ó, deu outra face quando recebeu, não é para você dar, é um sentido espiritual. Se eu sou agredido, entender que, na verdade, se foi agredido, eu saldei meu débito. Eu vou seguir em frente. Então a pessoa me fez um bem, embora não fosse essa a intenção, com um bem direto. Né? A gente vai voltar no final para que ambos possam fazer suas considerações. A gente vai agradecer agora. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E se você ainda não colabora, participe, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar seu negócio, né, no site, no aplicativo, no site da USE, no site da União Rádio Web, ou, se preferir, depositar qualquer valor na conta poupança 71850-4/500. Agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança 71850-4/500. Agência 5189, no Banco Itaú. E para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas, ou mesmo no seu aplicativo, você seleciona ali o item no menu prestação de contas e você vai ver todos os lançamentos centavo por centavo daquilo que entra, né, daquilo que recebemos e daquilo que é pago. Selecionamos para finalizar o programa a poesia do Espírito Maria Dolores, chamada Colheita, que foi extraída da obra Antologia da Espiritualidade, psicografada por Chico Xavier. Se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem, lembrando tempestade. Se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir. Se logras conservar a luz no pensamento ante os assaltos do tufão violento que se forme da injúria que atraiçoa, e trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para o auxílio a quem chora ou o socorro de alguém, então terá chegado a compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Trazemos aqui a agenda espírita para os próximos dias, no dia 19/5, domingo agora, eu, Wilson Garcia, na Associação Espírita Urubatão, na segunda-feira, dia 20/5, eu novamente, Casa Espírita Sementes de Luz. Segunda-feira também, dia 20/5, aqui o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas, no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, em São Pedro. Terça-feira, dia 21/5, nosso amigo Sérgio Aguiar, no Centro Espírita O Bom Caminho, no Distrito de Ártemis, em Piracicaba. E lembrando que agora, no próximo sábado, dia 18 de maio, sábado agora próximo, às 14 horas, acontece o curso para expositores espíritas, aqui com o amigo Álvaro Augusto Vargas. Vai acontecer lá no Centro Espírita Manuel Augusto Girão. Lembrando que as vagas são limitadas. Dá um pulinho lá no site da USE, usepiracicaba.com.br, e faça a sua inscrição. E também, com alguma antecipação, mas olha, no sábado, dia 15 de junho, estamos meio longe, às 8:30 da manhã, receberemos aqui Haroldo Dutra Dias com o tema A Boa Nova e as Bem-Aventuranças. Será no Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. A entrada é gratuita, no entanto, a organização do evento receberá doações que serão destinadas ao Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Um pacote de fraldas geriátricas no tamanho G ou GG, ou uma caixa de leite longa vida. Realização, União Espírita de Piracicaba. Apoio, USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas. E aos domingos, também às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, são 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, o nosso amigo Alexandre Sene, Álvaro Augusto Vargas, que está conosco aqui hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, o amigo Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, a nossa convidada especial Marina Gervatoski e o amigo Sérgio Aguiar. Agradecemos também André Sanson, que é o nosso operador de som, e hoje aqui também na técnica o amigo Guilherme Pereira. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu já vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela oportunidade, pela audiência, desejando a todos um excelente final de semana, uma excelente semana. Nos veremos novamente até a próxima quarta. Eu vou passar agora a palavra para o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Eu quero que você ainda faça algumas considerações finais, Álvaro, sobre o tema A Justiça Divina, né? O que é importante que fique para o nosso ouvinte sobre tudo isso que nós discutimos. E depois eu passo para a Marina também para fazer suas considerações e eu peço para que finalize com uma prece. Muito bonito o tema da noite e longe de achar que esgotamos essa questão, porque é muito assunto, muitos tópicos. Mas o que interessa é que nós possamos fortalecer a nossa fé em Deus, absoluta confiança em Deus, na nossa capacidade também de superarmos as dificuldades que enfrentamos. E essa fé em Deus, essa capacidade de nós modificarmos a nossa conduta, também não se ficar preocupando com um inferno de fogo, de caldeirão, que isso tudo é uma visão equivocada do mundo espiritual. Como a Marina aqui mencionou, lembrando Jesus na parábola da ovelha desgarrada, Jesus não vai permitir a perda de uma única ovelha. Todos nós seremos, eventualmente, nosso destino é sermos espíritos puros. Pode levar um pouco mais de tempo, menos tempo, vai depender de cada um. Assim, na visão positiva da vida, vão ser pessoas sempre melhores a cada dia que passa. Sermos pessoas otimistas, compreendendo que Jesus está no leme da nau terra e não existe improvisação por parte da esfera superior. O homem tem interferência muito secundária nos destinos e rumos do mundo. A sociedade vai evoluir independente dos obstáculos, da dificuldade. O homem pode atrasar isso. Então vamos manter a fé em Deus, a certeza da proteção divina e o entusiasmo constante de sermos pessoas melhores, certos de que eventualmente regressaremos para a pátria espiritual, um lugar de muita luz e de muita paz. Boa noite a todos. E nós gostaríamos de lembrar no tema que somos criaturas divinas e que o Espiritismo nos diz que a justiça, ela está dentro de nós desde a criação, desde que fomos criados. Portanto, sempre que nos permitirmos violentarmos em relação à justiça, nós estaremos estaremos sofrendo e nos violentando mesmo. Então, busquemos a justiça para entrarmos em harmonia com o nosso Criador. E agora, nós convidamos a todos os ouvintes e todos aqui presentes para agradecermos ao nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, aquele que se fez aqui entre nós para nos deixar as diretrizes de uma vida melhor, mais feliz, e aos nossos amigos espirituais que sempre nos auxiliam e trabalham em nome do Pai. Que nós possamos ter uma semana de paz, uma noite de harmonia, e que ao deitarmos, busquemos os interesses do Espírito enquanto repousa o nosso corpo, para que nós, alimentados e reforçados durante este que é o repouso do corpo, possamos no dia seguinte despertarmos cheios de conhecimento, sabedoria, de paz, para que na nossa jornada terrena possamos ser instrumentos do nosso Pai. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.